Pensamento confuso até nos panos que uso. Brasão no peito é a pele, o orgulho defende a fundão. Trafega com os versos que sonha ganhar o mundão. E o espinho da rosa constantemente na carne. A madrugada testemunha as verdadeiras obras de arte. Dispenso C4 e cola lagrimejando. A vida em meias linhas, cê não sabe como eu amo o aplauso. E o desprezo dos comuns que respira sem razão, não corre por sonho nenhum. O que tenho que vivo, que vejo, abraço e o beijo. Papel, caneta e escrevo com coração e um desejo de brindar a casa nova, sonho dos mais antigos. Jardim, a rosa e o espinho, e os que cola comigo poder falar. É quente, tio, eu tava lá. Foi com uma caneta que vi ele conquistar. E por que não? O mesmo pé que pisa o chão. Na Europa faz fortuna, faz vibrar toda a nação. Na América, Rolls Royce, show do VMA. Castelo demais, esquenta não, querido, eu sei. Mas o sonho é meu, sei lá, pra mim tem sentido. Se hoje em dia tô no bang, tio, porque acredito que pode vir a casa boa e a vida estável. Dependendo do corre, tiozão, é inevitável. O presente é outra fita, ser feliz eu almejo. Liberdade pra escrever tudo que vivo e que vejo.